Senhoras e senhores, escutem bem, por favor, presta atenção. Mas até eu e você vencer, a gente passa por caminhos que é obrigado a passar. Ainda mais quem sonha. Como assim? Eu vou explicar para você. Vamos lá. Sei que a vida não é fácil. É difícil dia a dia para todo mundo. Muitas pedras e espinhos espalhados no caminho. São intensas agonias. O ser humano vive em agonia, né? Nunca está contente com nada. Mas eu sei que desse jeito Jesus está aqui, irmão. É a vida de quem sonha. Quem sonha? Que levante a mão. Quem sonha? Todo mundo sonha. Tem os altos e os baixos. Tem as vaias e os aplausos. Você perde, você ganha. Mas no mundo de hoje a história é diferente. Só se vale o que se tem. Nesse mundo de aparência. Ei, não vem com falsidade na minha casa tomar café que não vai dar certo, não. Se você quer sucesso, tem amigos ao seu lado. Tem um nome em evidência. Eu sou amigo do presidente. Eu sou amigo de fulano de tal, não interessa. Mas se algo der errado, que acontece com todo mundo passa por coisa errada na vida às vezes. Ei! Os amigos são embora, e quem mais se admirava. O que, o que, o que? Alô, alô! Hoje já nem te conhece, não tem problema. Ei! Eu vou vencer. Essa porta um dia vai. Acaba andando a batalha, cega, aleluia. Quem veio adorar o mestre aqui hoje? Quem veio adorar o mestre? Vai! Só! Alá batalha, cega. Eu vou vencer. Nem que o mundo se levante, eu vou lutar. Até o fim. Você só dá glória quem tem glória. Se tem glória de Deus aí, levante a mão e adore, adore. Os meus inimigos vão ter que engolir. Ei! Eu vou vencer. Deus não fez a minha vida pra perder. Em o nome de Jesus eu vou vencer. A la batalha, a mantalha, a sede, a dar a sol, aleluia. Quem tá sentindo mal, Jesus está aqui. Não, você não entendeu. Jesus está aqui. Pelo amor de Deus, você vem pra igreja pra quê? Adora ele! Mas é a verdade! Só se vale o que se tem! Ei! É o carro que você anda, a roupa que você usa! Qual companhia aérea que você viaja? Aonde é que você se hospeda quando viaja com a sua família? Se os seus filhos têm ou não colégio particular? Ou plano da Unimed ou Sul América. Mas se algo der errado, que é coisa que acontece. Sabe aquele fulano de tal que ia na tua casa todo domingo? Os amigos vão embora. E quem mais se admirava andava com você, falava: eu sou teu fã. É, né? Eu sei, aqui ó. Eu vou vencer. Essa porta um dia vai ter que se abrir. Você vai vencer. Não, eu falei que você vai vencer. Eu falei que você vai vencer. Deus vai abrir a porta pra você. E você vai conseguir vencer. Até o fim. Amantar a fé, amantar a fé. Aleluia, quem acredita, quem acredita, quem acredita? Só quem acredita, só quem. Deus vai arrancar o que não presta do teu caminho, Deus vai limpar. E em nome de Jesus eu vou vencer.